livre escolha, sem bolha, como importa que seja. Sem censura, somente ação e consequência, definindo valores em cada decisão, colecionando orgulho e também decepção. Ser o que querem que sejamos ou ser quem somos, o caminho vai se formando a cada passo dado. A consciência nos traz a paz ou nos tira o sono, depende de cada conceito e preconceito estipulado. Sem liberdade não haveria o amor, ninguém ama por pressão, nem mesmo ao Criador. Liberdade até pra não amar, lidamos com esse paradoxo, então pare pra pensar. Não queira viver somente para o cumprimento de estatutos sociais, seja comprometido com a liberdade da alma, gerando valores espirituais. O livre-arbítrio, raciocínio, o conhecimento transformam corações em blocos de cimento. Esquecem que a lei natural do universo é como um bumerangue, a que se faz, a que se paga pela insistência dos atos infames, pecados capitais. As pessoas querem liberdade cada dia mais e mais, ainda não contentes, escravos de um desejo, ser apenas livres de correntes. Não é liberdade, eu vejo. Muitos rejeitam limites, ouvem a voz da vaidade, ignorando a obra e o Criador. Humana prepotência como um vírus que corrói a verdade. Livre-arbítrio, fronteira do ódio e amor, como se tudo pudesse ser feito e com efeito o resultado fosse o tão sonhado mundo perfeito. Hoje em dia é tudo relativizado. Liberdade é um carro potente desgovernado, cada escolha é um resultado, uma consequência. Não há liberdade, só livre-arbítrio, eis a nossa sentença. Um anjo no ombro direito, um demônio no ombro esquerdo, um quer que eu me encontre, o outro que eu me perco. A escolha é livre, depende de mim. Num caminho o início, no outro o fim. Renascido do inferno ou bandido do céu, é o salvador da pátria ou o réu nesse mundo que mais parece um purgatório. A maioria deveria tá dentro de um sanatório, sem pudores pra se obter valores. Destroem amores, propagando as dores. Ah! Que lugar é esse? Manipulado por um jogo de interesse. Ser o que querem que sejamos ou quem somos? Continuamos lutando ou nos entregamos? Dilema pra alguns, pra mim não. Saberá que tô convicto através do meu som, escrevendo minha história através de cada ação. Neuros representando na rima e na produção. Pra mim tá bom, me considero abençoado. Minha família, meus amigos, o dom que me foi dado. Honrar o legado, suportar o peso do fardo. Só tenho a agradecer, pai, muito obrigado. Nasci pra ser soldado, nessa guerra, não alienado. Ha, nessa terra. A vida é uma só, então saiba aproveitar. Desde já, acredite e vá realizar. Não pode se limitar, nem se desanimar, para se libertar e sempre conquistar. A vida é uma só, então saiba aproveitar. Desde já, acredite e vá realizar. Moia se desandar, temos que prosperar. O mal vem pra afrontar, podemos superar. A vida é uma só, então saiba aproveitar. Desde já, acredite e vá realizar. Aqui em qualquer lugar, ligeiros no caminhar, a luz querem ofuscar, ninguém pode vacilar. A vida é uma só, então saiba aproveitar. Desde já, acredite e vá realizar. Somos livres, podemos sonhar e também conquistar. Desistir nem pensar, sempre representar.